Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999 e agora em março vamos completar 20 anos desse trabalho ininterrupto. Esse programa é criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E começamos, sempre lembramos que você que está nos ouvindo aí pode acessar a nossa página no Facebook, onde tem um conteúdo imenso de informações, onde você pode perguntar, onde você pode receber uma resposta, onde você tem indicações de textos, de livros, de orientações de todos os participantes do nosso grupo de trabalho. E como sempre trazemos, para começar a gente a raciocinar, refletir nessa maravilhosa doutrina, a gente está trazendo um livro, que é o livro O Consolador. É um livro de perguntas e respostas feita lá nos anos de 1960, em que adotou-se uma prática de fazer perguntas ao médium Chico Xavier, numa reunião espírita, e ele psicografava imediatamente, trazendo as respostas do seu guia espiritual, do iluminado Emmanuel. E selecionei uma pergunta que para todos nós é muito interessante. E todos nós, ao longo da vida, ao longo das palestras, ao longo dos comentários do programa, já abordamos isso de diversas maneiras. É um assunto de grande interesse porque toca a todos nós. A pergunta é a questão 248, em que foi traduzida assim: como se verifica a queda do espírito? Aparentemente parece uma resposta simples, mas emanam em duas, três linhas, ele traduz um pensamento maravilhoso ao responder: conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de estabelecer o equilíbrio de sua existência. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 6 de janeiro de 2019, estamos começando o ano, um novo tempo, um novo ciclo pelas nossas convenções do mundo, mas a gente renova as esperanças de dar continuidade a essa tarefa que para nós é muito grata. E a gente gostaria muito que você também nos ajudasse perpetuando esse trabalho que já fazemos há 20 anos. E dando sequência já nessa pergunta, a gente lê um pequeno trecho do livro Emmanuel, que é o quinto livro da coleção de Chico Xavier, e selecionei um texto chamado O Ouvido Temporário. E a gente sempre procura estabelecer algum vínculo entre todas as questões, nem sempre dá certo, mas na maioria das vezes a própria essência da doutrina permite que isso aconteça. O ouvido é o esquecimento, o ouvido temporário. E Emmanuel, num livro escrito em 1937, assim se pronuncia sobre esse esquecimento. O esquecimento, nessas existências fragmentárias, obedecendo às leis superiores que presidem o destino, representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria. Esse ouvido é necessário e, afastando-se os benefícios espirituais que essa questão implica, à luz das concepções científicas, pode esse problema ser estudado atenciosamente. Tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento. Precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes nos pretéritos tenebrosos. Necessita de nova virgindade. Um instrumento virgem lhe é então fornecido. Os neurônios desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores de luz. O sensório limita as percepções do espírito e somente assim pode o ser reconstruir o seu destino. Para que o homem colha benefícios da sua vida temporária, faça mister que assim seja. Sua consciência é apenas a parte emergente de sua consciência espiritual. Seus sentidos constituem apenas o necessário à sua evolução no plano terrestre. Daí, a exiguidade das suas percepções visuais e auditivas em relação ao número inconcebível de vibrações que o cercam. Esse texto é um texto denso, é um texto que tem muitos ensinamentos, várias insinuações, vários viés que podemos caminhar. E pegando uma ou outra frase, eu fiz humildemente esse pequeno comentário, que ao olhar da espiritualidade, a vida na Terra é uma existência fragmentária. Ou seja, essa experiência de vida que agora temos é um segmento de vida que ocorre na superfície da Terra, refletindo uma vida maior. A reencarnação é um intervalo da vida espiritual que pulsa vibrante e se repete de tempos em tempos, compelidos pelas nossas necessidades. É uma experiência necessária para facilitar ou acelerar o progresso tão necessário. E essa diminuição do estado vibratório é uma acomodação do espírito a uma outra condição, mais materializada e mais grosseira. Essa situação particular funciona como um filtro de nossa memória espiritual, permitindo um novo recomeço. Assim funcionam as reencarnações, novas experiências e novos recomeços. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu posso dizer, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, é sempre com muita alegria que nós participamos de mais um programa Visão Espírita. Esse trecho mostra por que Kardec comparava muito como se estivéssemos dentro de um escafandro indo para o fundo do mar, né? Então, imagine-se você dentro de um oceano, dentro de um escafandro, completamente limitado, né? Completamente tolhido em tudo que você possa imaginar. Então é realmente essa condição que o espírito reencarna, e justamente com essa possibilidade de esquecer-se do passado para se julgar criatura nova, criatura que está reiniciando. Aliás, existe também um trecho muito bonito, se não me falha a memória, da Maria Amélia, que coloca que o espírito, quando ele reencarna, ele traz consigo, né, um perispírito onde estão registradas todas as suas condições anteriores, mas no corpo físico que ele recebe é como se fosse uma página em branco. Então, o nosso cérebro material, ele não registra nada, ele não tem nada registrado, é uma página em branco. E a nossa fase mais propícia a receber novas impressões é justamente nessa fase até os 7 anos. Porque essa página em branco vai receber novas impressões, que depois, acopladas ao perispírito, quer dizer, às fases anteriores, vai fazer um contraponto com aquilo que ele trouxe. Então, normalmente, seria o período mais fértil para a gente investir na educação. E eu descobri que nos Estados Unidos, até os 4 anos, é onde eles investem o maior valor na educação. E até hoje eu estou buscando, eu acho até que eu já comentei isso com vocês, você ficou de ajudar a pesquisar, eu estou buscando por que que eles fazem isso. Naturalmente, eles descobriram alguma coisa, que não é essa informação espiritual, mas descobriram alguma coisa que acontece na vida física, que eles constatam que é o período mais fértil. Porque o americano é muito científico, é muito calcado em dados concretos. E, naturalmente, eles devem ter enxergado isso na prática. Eu tenho muita curiosidade em conhecer isso. Mas Emmanuel faz uma descrição maravilhosa do que seja essa vida espiritual, do que seja todos esses elementos. E é um trecho que, como você falou, tem que ser muito refletido. Porque cada frase do Emmanuel aí é uma informação profunda, uma informação realmente muito rica de coisas que se passam a respeito do corpo espiritual e do corpo físico. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André, que está na técnica de som nos ajudando aqui. Bom dia, Carlos Mendes, que está aqui conosco novamente. Que bom que você está aqui com a gente. Bom dia a todos que estão conectados conosco aí pelas ondas da internet. Antigamente falavam ondas do rádio, né? Geraldo, você está me deixando assim atiçado para fazer aquele seminário. É a terceira semana em seguida que você traz a ideia das percepções do espírito. Se eu não estou enganado, acho que é a terceira semana em seguida, pelo menos que eu contabilizei mentalmente aqui. Isso é um assunto que é um dos principais hoje que eu me preocupo no sentido de conhecer, de buscar o entendimento. E eu tive duas experiências. Na sexta-feira, eu estive com a minha família na Escola de Música de Piracicaba, por sinal, um local que deve ser mais frequentado, mais divulgado, mais apoiado. Da nossa Escola de Música de Piracicaba saíram mestres da música aí que estão para o mundo dando aulas. E hoje em dia ela está aí com as suas dificuldades de manter uma instituição funcionando. O fundador, Ernest Mali, foi homenageado pelos seus 90 anos de vida através de um concerto que os seus alunos e ex-alunos, mestres, doutores, pessoas de alto nível na música internacional, fizeram uma homenagem tocando composições dele. Ficamos 2 horas lá, você não vê a hora passar, e a alma eleva. Você sai de lá em outro nível. Aí ontem conheci um rapaz, professor da UERJ, da USP, na questão da percepção musical também. Com o Carlos a gente tem conversado, por ele ser professor de fotografia, das percepções visuais, né? E a gente começa a perceber aqui da onde vêm estas percepções, né? Porque aqui o título, só para talvez as pessoas escutam de passagem, o ouvido temporal não é o ouvido de ouvir aqui, é ouvido com L, de esquecer. Ouvido, o esquecimento temporário, tá? Só para a gente, depois eu vou publicar no Face, vocês podem ler o texto. Esse esquecimento temporário das capacidades e percepções do espírito reencarnado, diz aqui Emmanuel, necessária, é uma nova oportunidade numa mente virgem, numa mente assim, intocada pelos efeitos da interpretação do nosso psiquismo imortal, é necessário para reorganizar. Olha aqui, o sensório limita as percepções. Aquilo que a gente vinha falando, os sentidos do nosso corpo, os cinco principais, aí, os cinco que a gente usa no dia a dia no corpo físico, eles limitam as percepções do espírito e tem que ser assim, está aqui no texto. Ele precisa ser dessa forma para a gente poder ver detalhes da nossa evolução espiritual que ainda não percebemos. Então, quando a gente é inserido num corpo físico, limitado em suas percepções, o espírito, ele se volta para ele mesmo. Porque ele primeiro tem que se significar, para depois ele poder entender o entorno ou assimilar novos conceitos, né? E quando você traz antes, né, a pergunta do Consolador, como se verifica a queda do espírito? Justamente, a queda está nesse contexto, onde na oportunidade reencarnatória, nós não damos conta desta evolução espiritual. Por quê? Porque nos orgulhamos, ou somos orgulhosos, ou porque nos enchemos de vaidade, ou porque a ambição das nossas potências são exasperadas, exageradas por nós, e com isso a gente quebra a harmonia divina que nos coloca humildemente limitados, contando com Deus. Quando nós conseguimos desenvolver as nossas percepções neste corpo físico, nos conectando ao espiritual que estamos mergulhados, inseridos, o Luiz lembrou da figura que Kardec usa como um escafandro mergulhado, né? Quando você põe uma... Hoje em dia a roupa de mergulho é muito mais adaptada do que já foi antigamente. O escafandro, que era na época de Kardec, era um monstrengo com os pés de chumbo, um capacete, precisava de dois para colocar em você, pesadíssimo. Era o que eles tinham de recurso para você poder operar dentro da água. O corpo físico é esse monstrengo aí, pesado para o espírito, grosseiro. Quando a gente para de sofrer pelo escafandro, porque se o mergulhador sofrer pela roupa de mergulho dele, ele não faz o que ele tem que fazer no mar. A roupa de mergulho é o recurso que tem. O nosso corpo físico é o recurso que tem, que nos limita, sim, para percebermos detalhes pequenos para a evolução do nosso espírito imortal. Muito bem, e como última palavra, eu penso aqui, o esquecimento temporário. Por que o esquecimento temporário? Quando a gente começa a lidar com o ser humano, no seu dia a dia, e eu tenho essa oportunidade de conviver com muitas pessoas, a maioria com patologias da minha própria especialidade, mas muitos pacientes chegam a mim com distúrbios psiquiátricos. Quer dizer, além de ter um problema digestivo, um problema cirúrgico, tem também um problema psiquiátrico. Não sou psiquiatra, não tenho a expertise de falar com tanta propriedade sobre o assunto, mas na vivência do dia a dia, nas leituras, a leitura que eu faço aqui como alguém que não é psiquiatra, mas vivencia de perto tudo isso, é que o distúrbio psiquiátrico é muito complexo, muito complexo. Talvez seja uma das condições humanas mais difíceis de você reverter. Quando você pega um paciente com transtorno obsessivo compulsivo, quando você pega um psicopata com psicose, a esquizofrenia, a depressão, não é meia dúzia de palavras que vai mudar, não muda, até porque tem uma repercussão cerebral, bioquímica, biofísica, anatômica. Mas nós entendemos que isso é a ponta da corda, isso reflete algo transcendente, que transcende ao que vemos. Tudo isso eu estou dizendo porque ao longo da nossa vida, sem que a gente perceba, nós vamos nos condicionando a algumas atitudes. A gente vai criando, a gente cria uma situação que é o reflexo condicionado, ou seja, você reage sempre de um mesmo jeito diante de uma circunstância, porque aquilo é um mecanismo que você utilizou para se equilibrar, você julgou assim. Pode ir contra todas as correntes do bom senso, todos os bons hábitos, mas você cria aquilo. E eu entendo que o Emmanuel fala, esses vícios são esses vícios de condicionamento. E por vezes esses vícios, eles são vividos de maneira tão intensa nas últimas encarnações, ou você mentalmente, como espírito agora reencarnado, que não é um remédio que vai mudar isso ou vai amenizar. Esse reflexo condicionado, às vezes ele é tão vivo, ele é tão presente, que quando você estuda psicologia, você observa os pequenos gestos. Os pequenos gestos, os pequenos olhares, as pequenas atitudes estão traduzindo um grande contexto. Então, eu imagino, na minha pequenez espiritual, que o modelo de vida reservado para nós que aqui estamos, esse modelo tem que passar por um esquecimento. Apaga esses condicionamentos, embora eles vão acabar se refletindo de uma ou outra forma, mas apaga-se o possível para que você possa ter um novo começo. E quem sabe você recomeçando com um grande esquecimento, você cria outros condicionamentos. E para isso existe a família, e para isso existe o pai, e para isso existe a religiosidade, existe a cultura onde você está, onde você vive. E aí, assim, é sempre uma tentativa de você mudar os condicionamentos, ou pelo menos amenizar aquele condicionamento que foi tão forte que marca a sua personalidade no momento. Então a gente vê o ouvido temporário, o esquecimento temporário, e tanta gente querendo saber o que foi. Se eu pudesse pedir, né? Eu falo, não queira saber o que foi, porque certamente você foi pior. E ele fala do nosso passado tenebroso. Para ele, aspas, quase generalizar, é que eu sinto assim, né? Ele está diante de um grupo de gente psiquiátrica e fala, eu quero saber quem eu sou, meu Deus do céu. Né? Provas e expiações. Provas e expiações. Então que isso sirva para a gente refletir e entender que esse esquecimento é a tentativa de um novo recomeço. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Você não precisa saber o que você foi. É só você observar as suas tendências. É. Né? Então, o amai-vos e instruí-vos, ele nos traz para a realidade de que nós, dentro desse escafandro, voltemos-nos para nós mesmos e observemos as nossas tendências. Sim. Né? Quer dizer, então, quando você observa as suas tendências e você observa que você está sempre tendendo para agir daquela forma, diz, opa, não precisa saber quem foi. Eu preciso entender que eu tenho que mudar isso aqui, porque isso aqui eu já sei. Não, e a gente pode pegar um outro exemplo, Geraldo, que assim, por exemplo, o iceberg lá, que todo mundo vê em filme, né? O iceberg, e ele usa essa figura aqui no texto, né? O iceberg é uma pedra que deslocou da geleira, né? Uma pedra de gelo. Pesada, funda. Assim. Pesada, funda. 10% dela está acima da superfície. 90% está abaixo da superfície. E ele, inclusive Freud usa esse exemplo, que a consciência é essa parte que está acima da superfície. E a inconsciência é o que está abaixo da superfície. Freud usa o mesmo exemplo que aqui Emmanuel usa. É. Né? E quando a gente imagina que o que nós julgamos consciente é 10% do que é inconsciente em nós, né? E a gente já se perde com a consciência de 10%, por que será que Deus criou esse mecanismo de na reencarnação nós esquecermos o passado? Porque nós não damos conta de processar esse inconsciente de 90%, exatamente, né? Para dar um número aqui em cima do exemplo, é simbólico, né? Que que é muita carga. Então, foca nessa encarnação. Faz o melhor que você pode hoje, agora, com que você está no lugar, com a ferramenta que você tem. Se você faz isso, faz o melhor com aquilo. Seja o melhor naquilo que você faz agora, nesses 10%, que já vai dar um trabalho enorme. Isso. Deixa o inconsciente, porque ele vem em padrões, conforme os vícios que você falou, são padrões que nós adotamos, encarnação a encarnação, por comportamento repetitivo. E quebrar esses padrões, quebrar esses vícios é difícil. Sim, sim. E é difícil. E às vezes a doença é a ferramenta que quebra. E às vezes você não quebra por amor, você quebra pela dor. Ou a dificuldade, né? A dificuldade é essa aí. Por isso que a gente sempre destaca que o programa Visão Espírita acabou encampando um mote que é: estude a doutrina espírita, leia Kardec, estude Kardec, leia essas obras principais. Eu vou repetir sempre aqui, porque eu recebi isso aqui do Luiz, que se a gente se dedicar ao longo da vida inteira, estudar as obras básicas, Kardec, Chico, Divaldo, Ernesto Bozano, Gabriel Delany e alguns outros grandes autores, Hermínio Miranda, nessa encarnação você não vai conseguir estudar tudo. Então se dedique ao que é o essencial, o secundário você deixa para um outro momento. Muito bem, peço ao André Sanson que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, estamos aptos a começar o nosso primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, com Alain Diniz Souza. O texto hoje aberto ao acaso é o item 93, com o título Cães e Coisas Santas. Título assim que já levanta uma interrogação para a gente, né? E vem com a frase de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas. E aí vem o comentário de Emmanuel. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava a Jesus a feição literal da sentença. O mestre, lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras. É também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isto não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor, seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, por meio de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confie à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho, e em consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Nós temos aí a história, né, que nos fala sobre isso. Eu publiquei no site a morte de Giordano Bruno. A igreja, em nome de Deus, o queimou em fogueira pública porque ele ousou admitir que a Terra era uma pedrinha nesse universo. Então, foi criticado como herege e foi queimado em fogueira pública. E tinham pessoas que vieram de toda parte para assistir o desaparecimento daquele herege, que algum tempo depois todos descobriram que aquele herege era um gênio que tinha captado uma informação que a humanidade ainda não tinha condições de perceber. Cada ser humano se encontra num determinado patamar, né? Então, inclusive, até na educação, você tem 5, 6 filhos, você deve ter a percepção de verificar que cada um deles é diferente do outro. Então, a aplicação dos conceitos evangélicos, ela deve se dar na medida que aquela criatura, que é o teu motivo de atenção, esteja apta a perceber. Imagina quanto atraso não representou para a humanidade essa queima do Giordano e Bruno. Quanta gente se afastou da igreja e considerou o Cristo ou seus representantes como uma coisa nociva à humanidade. Sei lá até que ponto a ciência hoje é tão resistente quanto ao aspecto da religião e isso tem essa influência. Por quê? Porque justamente a religião se portou como um algoz, um ditador, né? Querendo impor as suas convicções goela abaixo das pessoas. Então, a mesma coisa é com relação a isso que a lição nos fala. Nós devemos ter a percepção, de novo o termo percepção, né, Alan? A percepção de saber até que ponto aquela criatura que é o nosso interlocutor está apto a aprender aquilo que nós queremos passar. É a questão da luz, né? Você está no fundo da caverna, não adianta botar um foco luminoso porque vai te cegar. Então nós temos que ter essa percepção, nós temos que fazer essa avaliação e saber exatamente. Aliás, os espíritos, né, cansam de mencionar que na Inglaterra não se falava em reencarnação. E eles explicavam por quê. pelo orgulho do inglês em jamais admitir que ele pudesse ter vindo de um negro ou pudesse vir a ser um negro em outra encarnação. Então, a verdade ela tem que se dar até a dose que a criatura tem capacidade de compreender. Sabe, a gente está falando aqui bastante de percepção, né? Percepção é a capacidade de aprender, de captar com o uso dos sentidos. É você utilizar os sentidos para aprender. Isso se chama percepção. Isso é a explicação de percepção. Quando nós pegamos nesse texto, bem forte, com título assim, que é provocativo, é para fazer pensar. O Geraldo que me fez acordar para os títulos aqui de Emmanuel, que realmente os títulos de Emmanuel falam por si só. Eles são já um resumo do texto que ele vai escrever. Ele tem um bom senso em criar os títulos, né? Cães e coisas santas, né? E aqui ele está dando exemplo que você tem que dar importância para aquilo que é importante dar. Você não vai querer alimentar um cão, né? Você não vai fazer com que o cão avance nas coisas santas, né? Isso, e as coisas santas aqui, vamos deixar claro, não é os prédios, não é a obra das igrejas, seja ela de qual designação for, né? É todo um comportamento ligado na direção de Deus. É toda uma vivência, né? E aqui ele deixa claro, em ações, né? Nós temos que representar o Evangelho através de ações práticas, ações na vida. O nosso agir tem que ser ligado ao Evangelho. Isso é santo. E o nosso agir não deve ser igual de um cão, né? Que com... Às vezes, quando a gente começa a adquirir um certo conhecimento religioso, seja ele qual for, a gente tem vontade de avançar, né, sobre o outro, no sentido de convencer o outro a seguir o que eu sigo, a acreditar no que eu acredito. Como cães, nós avançamos, às vezes. Eu já fiz isso na minha juventude, a gente tem que ser sincero, né? Alan, a queda do cristianismo, quando os imperadores quiserem empurrar a goela abaixo... Acabou. O cristianismo ele deixou de ser aquele cristianismo que a gente busca hoje com o espiritismo, reviver, né? Que é aquele cristianismo que era praticado de forma simples, sem alegorias, sem... Era uma leitura, interpretação e vivência do Evangelho. Ponto. Depois nós criamos um monte de rituais, um monte de fantasias, um monte de... santificamos um monte de gente que nunca quis ser santificado. Eu duvido que um desses grandes espíritos que nós chamamos de santo hoje devam gostar lá no plano espiritual de terem sido eleitos santos, porque eles não viveram para ser santos, eles viveram como devia ser vivido. E a vontade deles é fazer o que Emmanuel está nos convidando aqui, né? Olha a palavra. Se habilite para o banquete do Cristo. Ele está convidando no texto aqui. Como que eu me habilito para estar com Cristo no coração? O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas e profissão social, ele pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Está aqui no texto dele. Então, não tem que fazer divulgação. Por isso que o proselitismo, né? A divulgação. Não, eu sou isso, eu faço aqui. Bobagem. Você tem que ficar quietinho. Mas agir. Agir em todos os locais da sua vida com o Evangelho no coração. Só para finalizar, eu tenho dito isso para mim mesmo e digo sempre que eu posso, que Jesus precisa ser descoberto e o Evangelho precisa de uma releitura, utilizando-se o bom senso e a humildade. Foi-se a época em que existia essas dificuldades da divulgação por conta de uma ignorância muito grande, a religião ao se colocar num extremo e a ciência no outro. Isso está acabando. Há necessidade de aproximarmos essas situações aparentemente distantes, porque na realidade elas se complementam. Muito bem, meus amigos, você sabe que estamos falando aqui da Rádio União Rádio Web, e para que você possa ouvir o nosso programa, baixe o aplicativo no seu celular. Já está sendo feito um trabalho para a reconstrução, para uma melhora desse aplicativo, mas você pode ouvir em qualquer parte do mundo o programa Visão Espírita. Aliás, ele é repetido ao longo da semana, em horários variados, todos os dias, né? Para que você possa ouvir e relembrar o que foi dito. Como que se procura esse aplicativo, Geraldo? Como que se procura? Você vai lá no Apple Store lá e procurar União Rádio Web, baixa o aplicativo, instalar e é muito fácil. Pode, né, ser pelo Android, né? Android, estamos iOS. Com um ouvinte aqui direto da Califórnia, só para vocês. Meu Deus, você está desde ontem. É, internacional, muito bom. Estamos ouvindo aqui, estamos com um em Santa Catarina também. E mais uns 40 aqui na nossa região aqui. Oh, muito bom. Então estamos aí por estados e países afora, viu? E a gente tentou unir assim, né? O começo foi a queda do espírito, depois ele reencarna com um esquecimento. Depois ele recebe o evangelho e muitas vezes, simbolizando, ele age como se fosse um cão e acaba se perdendo ao longo dessa vida. E chegamos aqui no livro Céu e Inferno, que é o segundo bloco do programa Visão Espírita, que estamos falando sobre a morte, quer dizer, morreu de novo, né? Caiu, morreu, renasceu, morreu de novo, e estamos dando a sequência. E a nossa intenção não é correr no livro do Kardec, é entender o que ele disse. Então, vocês percebem que nós vamos assim, sem o intuito de querer passar rápido, senão a gente não entende. E a gente vai pegando item por item e vai lendo, estudando, ouvindo, trocando informações. Estamos aqui na segunda parte, no capítulo 1, em que fala sobre os exemplos e o passamento, a morte. E hoje vamos começar o item 6. Eu faço leitura, Luiz Alain Luiz faz uns comentários. Ele já abordou alguns tópicos da morte e ele continua assim, Allan Kardec. Esse texto escrito por Allan Kardec, levando-se em consideração todo um contexto de pesquisa da generalidade que ele foi anotando. Na transição da vida corporal para espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos, entre aspas, quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhes sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros, é igual horrendo pesadelo. O André Luiz tem um capítulo lá no seu livro, não lembro se foi depois no Invisível, não lembro direito qual deles é, entre a Terra e o Céu, acho. Um casal num lugar de repouso, e eles na varanda. depois de 2 anos que eles haviam desencarnado, eles, na conversa, começam a retratar que estavam desconfiados que tinham morrido. Então você veja, e era um casal relativamente normal, não tinha nada de excepcional na vida deles. Isso é uma informação, né? Mas Kardec coletou milhares de informações, e esse estado de perturbação é um estado natural. É um estado natural do processo do desencarne. E existem casos em que essa perturbação perdura vários anos, né, como ele descreve. Nós não podemos generalizar, como eu já comentei aqui. Existem as pessoas que dizem, não, porque suicida é só depois de 2 anos que vai dar comunicação. Nada disso, né? Existe o caso daquela senhora que o filho morreu e ela tinha a informação da igreja de que as pessoas boas vão para um determinado lugar. Então o raciocínio dela foi muito simples. Ele era bom, eu sou boa, eu vou me matar, eu vou me encontrar com ele. Então aí eles evocam essa senhora e perguntam sobre se ela tinha se encontrado com ele. Então ela reserva: não, eu vi que eu fiz uma coisa errada, não era da forma como eu pensei, mas foi da forma como me ensinaram. Então, em questão de 3 ou 4 dias, ela deu essa comunicação. Então nós não podemos generalizar que todo suicida é tanto tempo, né? Cada caso é um caso, a motivação, a razão por que aquilo aconteceu. Mas é um estado de perturbação natural. O que que isso serve como informação prática? É o nosso comportamento nos velórios. Nós, no velórios, nós nos comportamos como se fosse um bar. É como uma conversação, é a coisa assim, como se estivéssemos em reuniões sociais. E, na realidade, no velório, nós estamos diante de uma criatura que iniciou seu processo de desencarne. Então, nós precisamos entender, precisamos nos instruir e precisamos aprender a nos comportarmos. Inclusive, hoje, uma das práticas, em função dos assaltos, tá? À noite não se faz mais velório, fecha-se a porta, e os espíritos, não são uma ou duas vezes que dão essa informação, que aquela roda que se fazia durante a noite, onde ficava conversando, aquilo ali era um processo que ajudava com os nossos fluidos perispirituais ao desenlace do desencarnado. Então, por falta dessa informação, nós estamos mudando o nosso comportamento. Hoje se fecha o velório e vai buscar no dia seguinte, né? Por quê? Porque se ignora que isso é um processo natural e a nossa presença junto àquele corpo auxilia os espíritos no desenlace. De novo, batemos na mesma tecla: amai-vos e instruí-vos. Eu só gostaria de reforçar, eu brinco muito com a palavra perturbado, né? Eu sempre estou falando assim, somos todos perturbados. E às vezes as pessoas, elas entendem até meio torto isso aí. Mas perturbado no sentido de desassossegado. Nós somos pessoas que estamos sempre de forma atribulada levando a vida, né? A gente é estressado, é irritado, é apreensivo, é incomodado, é importunado. Tudo isso é perturbado, né? Então, o detalhe que puxa esse comentário aqui dos espíritos, né, é que na passagem, né, é normal, é um fenômeno que se encontra muito em estado de perturbação. Certo? E esse estado de perturbação é natural. Quando ele deixa de ser, de acontecer? Quando eu passo a entender que a vida é imortal, que o meu espírito reencarna várias vezes e desencarna várias vezes, que o corpo físico é temporário e eu vivi o meu dia completamente e plenamente. A partir desse momento, o desencarne não é tão perturbado assim. ele sofre um período, às vezes, muito curto de perturbação, que é mais o de nova capacitação das percepções do lugar que você está. Então, nós tiramos o escafandro e voltamos para o nosso mundo real. E aí, lógico, as percepções são muito mais maiores, né? Com muito mais abrangentes do que enquanto encarnados. Tentando pegar esse texto do Kardec e trazer para hoje, com o avanço que a medicina tem, a gente podia, assim, a grosso modo, dividir essa perturbação em duas partes. Existem as doenças crônicas e existem as doenças agudas. A doença crônica, porque por mais simples que seja o paciente, por mais ignorante, por mais sem estudo que seja o paciente, ele tem uma vivência, ele tem uma experiência de vida e ele sabe quando ele saiu da normalidade. Ele tem a certeza que ele está fora da normalidade e ele percebe que ele está caminhando para a morte. Por mais simples, a Dona Maria, ela simples, ela sabe que ela sai da normalidade. E nesse momento, para o bom observador, essa perturbação, é que a palavra ficou meio assim, parece meio jocosa, né? Ela sai do seu normal, do seu habitual, e ela começa a ter um comportamento tanto físico como emocional diferente. A isso eu chamaria de perturbação. Ela sai de uma normalidade convencional que ela estava vivendo. E você percebe, para o bom entendedor, que na doença crônica, esse estado de perturbação, ele vai se acentuando gradativamente e ele vai, tem alguns flashes de percepção de outros lugares, ele vai se perturbando em relação a esta vida, até que chega um momento, que vai ser o parágrafo seguinte, vencido por uma desarmonia do corpo, ele morre e ele desencarna. E existe a doença aguda. O indivíduo está conversando, tem um infarto fulminante e morre na sua frente ali, né? Evidente que a perturbação da morte por doença aguda é bastante diferente da perturbação da morte por doença crônica. Como eu disse a vocês, o meu irmão faleceu por leucemia e eu pude observar isso de maneira clara, nítida, escrita com letras garrafais. Como ele foi mudando o seu comportamento, essa perturbação foi tomando conta dele. É uma perturbação no bom sentido, né? Agora, mesmo esses indivíduos com uma morte súbita, para aquele que é muito observador, você vê que ele dá alguns lances. Parece que ele está percebendo alguma coisa que vai acontecer. As pessoas falam assim, mas ele não falou nada. Ele não falou, mas deixou alguma coisa escrita, deixou uma frase, deixou um livro. Parece que ele estava percebendo. Então existe também essa perturbação nessa fase crônica e aguda. Aí, dando sequência, o Kardec entra num outro tópico, que é também muito interessante. O último alento. Isso é uma... As pessoas têm medo da morte porque acham que a morte vai doer, né? O último alento quase nunca é doloroso. Não existe dor. Uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. Demo-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso da morte, das mortes calmas, de pacífico despertar. Nós temos na história os exemplos, inclusive já citamos aqui, nós citamos aquele caso do livro Paulo Estevão, que aqueles missionários que reencarnaram para ter o sacrifício de morte nas arenas, o Emmanuel descreve que antes que os leões começassem a dilacerar a sua carne, eles já eram removidos do corpo. Né? E por outro lado, nós temos o caso onde a morte foi provocada. E aí ele dá uma informação que é muito interessante e a gente tem que prestar atenção. Ele fala da afinidade do corpo espiritual com o corpo material. Então, quando você começa a tomar cachaça feito um doido, você se vicia naquilo, o corpo espiritual vicia. Quando você se entrega às paixões, o corpo espiritual absorve essas sensações. Então, quanto mais materialmente falando a gente viver em termos de vícios, em termos de paixões, mais o corpo espiritual está afinizado com isso. E mais tempo e mais dificuldade vai ter para se desligar. Por quê? Porque o corpo material, que é a fonte dessas sensações, começa a se expirar. Aí ele não tem mais a fonte. Né? E ele fica ligado a essa fonte na busca das últimas, e ele não consegue. Então o sofrimento é tormentoso. Sim. Porque você exatamente cessou a energia que o alimentava. Nós temos duas saciedades que nós buscamos muito, as saciedades do corpo físico e da alma. Eu gosto de separar isso. Toda vez que estamos buscando a saciedade do corpo físico, estamos atrás das paixões, como o Luiz acabou de falar, nós estamos desligados do verdadeiro objetivo do que é a evolução espiritual. É lógico, estamos no mundo encarnado, material, não estou aqui falando que é proibido você ter sensações do corpo físico, nem é possível isso. E também não é proibido de forma nenhuma você buscar saciar o corpo físico. Mas eu vou dar um exemplo que você pode saciar os dois juntos. Então, por exemplo, você está morrendo de fome e você tem a opção de almoçar com as pessoas que você gosta. Então você sacia o corpo físico com o alimento que está ali na mesa junto, mas sacia a alma da convivência daqueles que você está junto. Então a gente pode alinhar a satisfação do corpo espiritual, vou chamar de corpo espiritual, mas do espírito, também a satisfação do corpo físico através de uma coisa que chama equilíbrio. Você pode ter equilíbrio. E é natural que daí, numa pessoa equilibrada, o processo do desencarne seja quase que natural. É só fechar o olho e abrir em outro lugar. Mas por quê? Porque a pessoa se habituou às saciedades da alma, não só às saciedades do corpo físico. Porque senão eu chego no plano espiritual: cadê meu pedacinho de carne aqui? Cadê o churrasquinho? Onde está o churrasco? Minha cachaça, cadê minha cachaça? Cadê meu cigarro? Então todas as saciedades do corpo físico que não vão mais ser saciadas quando desencarne. Existe um conceito que eu, ao longo da minha vida médica, eu procurei vivenciar. Não aprendi muito, mas aprendi um pouquinho. Chama-se dinâmica da morte. Todo mundo interpreta que a morte é a destruição, é a paralisação de tudo. E a morte não é exatamente a paralisação de tudo. Existe uma dinâmica, porque existe esse complexo, matéria-espírito. Nesse complexo, matéria-espírito, a desagregação da matéria, a morte, a falência biológica, ela é acompanhada de um duplo no espírito. Aquilo ali faz parte do espírito. Aquilo ali não tá, ele está se transformando numa outra condição. Para nós é a interrupção de uma situação, porque a gente está vendo a interrupção da vida, mas ocorre a dinâmica da morte. A dinâmica da morte é um mecanismo de transformação que escapa às nossas percepções. Na realidade, tudo é vida se transformando. E nessa dinâmica da morte, uma das condições que você vê e percebe é que você tem que respeitar a dor do próximo. tem gente, como o Alan disse, que entre essas perturbações e a morte é um processo até rápido. E outros é mais longo e mais doloroso. Então você tem que respeitar aquela dor e aquela dificuldade. Porque muitas vezes ele está apegado à matéria, apegado às sensações, por condições que ele vem há muitas encarnações assim. Outras vezes é um processo daquele momento. Eu tive um paciente há muito tempo atrás que ele entrou em coma por uma doença degenerativa crônica, nenhuma possibilidade de voltar à vida, tudo indicava que ele ia morrer, mas não morria. Não morria. Hoje morre, não morre. Amanhã morre, não morre. E assim foi passando, chegou um tempo que tinha, eu acho que eram uns quase 30 dias, ele entubado, morre, não morre. Ele não morre. E daquilo eu raciocinei assim, será que isso faz parte dessa dinâmica da morte física? Agora eu estou achando que é ele que não quer se desprender da matéria. Porque, raciocinando no conhecimento médico, falei, esse processo já passou. O corpo praticamente está morto. É ele que não quer largar o corpo. E aí teve um dia que eu fui passar a visita de manhã e estava a esposa, a filha no quarto. Na hora eu falei, por favor, vocês podem sair do quarto um minutinho? E saíram. E eu me aproximei do indivíduo lá entubado e falei algumas palavras carinhosas, não, mas falei, meu amigo, fica tranquilo, acho que já passou tempo demais, né? A família está bem, a esposa está tranquila, os filhos estão todos aceitando essa situação. Segue o seu caminho, vai. Mas falei de maneira muito respeitosa. E saí, fechei a porta e comecei a conversar com a família. Falei, olha, eu não sei se vocês acreditam ou não, mas o que eu pedi para vocês saírem para eu conversar com ele, porque é uma coisa que está se arrastando e não tem mais o que eu fazer, não tem mais o que a ciência pode dar. Nisso o enfermeiro entra no quarto e ele tinha morrido. Então, às vezes, precisa de uma palavra desse respeito à morte das pessoas. Você lembra que eu contei aqui a forma como meu pai gemia na família? Sim, sim. Exatamente. Sim. Entende? Então, você vê, você contou esse exemplo, eu tenho o exemplo do meu pai. Isso é um fato. E é um fato que, com a generalidade, você pode passar a adotar como uma forma de desligamento dessas criaturas. É deixá-las serenas perante aquilo que elas não querem enfrentar. Por isso que a gente sempre pede que estudemos e pratiquemos o Evangelho. E eu sempre gosto de repetir essa frase. Choro por todos os que conhecem o Evangelho e não o vivenciam. Né? Essa é uma frase de Jesus. Meus amigos, o programa Visão Espírita depende da sua contribuição. Essa frase, Geraldo, só para o Eurípides Bassanufo. Não, pode falar. Isso, o Eurípides Bassanufo, ele num exatamente. Desprendimento, isso. Né? Ele retornou dizendo que tinha encontrado com Jesus. Mas é uma frase muito bonita. Não, só para de repente não. As pessoas, ainda mais os evangélicos, mas da onde tá que na tirou Bíblia? Isso? O nosso programa precisa da sua contribuição financeira para que dê continuidade a esse trabalho. Antes estávamos na Rádio Brasil e o valor era muito alto, agora estamos com um valor muito menor, mas a gente precisa desse valor. Tudo isso aqui tem um custo. Se você puder nos ajudar, nós passamos aqui, faça um depósito identificado nas contas bancárias, a conta principal, a conta da Sicoob, o Banco 756, agência 5004, conta corrente 141-870-0. Vou repetir, agência 5004, conta corrente 141-870-0. CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. Ou as contas emprestadas do Luiz Pessoa Guimarães, aqui de Piracicaba, agência do Banco do Brasil 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. /500, que aí já vai direto para a poupança. Então tá complementado aqui. Posso colocar /500 aqui, 500. Então? /500. Muito bem, 10 horas e 34 minutos. Luiz, qual é a música surpresa uma de hoje? Uma música linda, aquele André Rieu teve aqui no Brasil, e ele fez aí um show... com músicas brasileiras. Eu escolhi lá uma música curtinha, sobre da Cidade Maravilhosa. Ele gravando Cidade Maravilhosa. Muito bonito. Então vamos lá. Muito bem, meus amigos, com essa música, uma lembrança do Luiz aí de músicas clássicas, até do carnaval carioca. Eu morei no Rio de Janeiro e isso é tocado lá todo dia, né? Então eu lembrei muito dos momentos muito bons que eu vivi no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e ouvia isso dia sim, o outro também. Isso é uma coisa, fica gravado na memória, vai ter umas 10 encarnações que eu vou lembrar dessa música aí. Mas tá bom, meus amigos, são 10 horas e 38 minutos. Agora, com mais essa música, a gente está apto a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu volume 6º, Estudos Espíritas do Evangelho. E aqui estamos no capítulo 24, que fala de curas efetuadas por Jesus. E aí a gente vai, pouco a pouco, lendo, tentando decifrar todos esses ensinamentos, e eu vou fazer a leitura aí, Luiz e Alain. Alain Luiz faz os comentários. Paramos aqui entre as curas que Jesus fez, e isso talvez seja um assunto até do momento, e é interessante que a gente fale sobre isso, que Jesus fez curas muitas vezes só por olhar, pela palavra, e aqui fala pelo toque ou imposição das mãos. Infelizmente, aconteceram fatos que surgiram na mídia aí, pelo toque do médium ao assistido, e a FEB até fez uma manifestação pública dizendo de qual deveria ser o comportamento dos médiums. E eu achei muito interessante que, nada ao acaso, isso caísse hoje para a gente falar. Jesus curou pelo toque e pela imposição das mãos. Então eu vou fazer a leitura rapidamente e vocês comentem. Aí eu vou interromper, porque o capítulo é um pouquinho grande, né? A Terezinha seleciona um texto do Evangelho de Lucas quando diz: todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Em Jericó, Jesus passava acompanhado por uma multidão. Um cego estava à margem do caminho. Ouvindo que era Jesus quem passava, pôs-se a segui-lo, clamando para que o curasse. Jesus parou e mandou chamá-lo e perguntou: que queres que eu faça? Mestre, que eu torne a ver. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o cego tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Mateus diz que eram dois cegos e que Jesus lhes tocou os olhos. E no finalzinho aqui, quando iam prender Jesus no Horto das Oliveiras, Pedro sacou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixa, basta, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Outros exemplos, Jesus cura a sogra de Pedro de febre muito alta. E aí a frase é, entre aspas, tomou-a pela mão, fecha aspas, e repreendeu a febre. Cura de hidrópico, e tomando-o curou e despediu. Cura de dois cegos, então lhes tocou nos olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé, e abriram-se os olhos. Na Gênesis, se não me falha a memória, o capítulo 14, ele fala a respeito dos fluidos. E menciona que, assim como nós manipulamos a matéria e fazemos transformações químicas, composições materiais, os espíritos fazem isso com os fluidos, através dos olhos, através da palavra, através da vontade, através das mãos. Então, Jesus fazia exatamente isso. Existe, inclusive, aquela passagem da mulher hemorroísa, que Jesus estava de costas, a mulher o tocou, e Jesus disse, senti sair de mim virtude. Então, aliando, inclusive, a virtude aos fluidos positivos. Então, todas essas informações, elas convergem para um ponto só. Através da vontade, como força propulsora, e através da fé, através da crença, como força receptora. Então, é o processo de cura, que aí, aliando isso à informação do caso, como você mencionou, tá muito comentado na mídia, é o fato da receptora ser enorme, né? Então, quando você tem a criatura que quer ser curada, ela acredita que através daquele cidadão, Deus está oportunizando-a a ser curada, ela converge para si os fluidos existentes naquele ambiente. Lembrando que ele não trabalha sozinho, né? Existe um grupo de pessoas enorme lá, né? Geralmente nessas trabalhos de cura, tudo. Então, o que existe de fluido disponível ali é enorme. Eu queria até, Luiz, falar o seguinte, porque houve uma manifestação da FEB, em que a FEB disse que não havia necessidade do médium encostar fisicamente no indivíduo que estava sendo assistido. E aqui, em várias passagens, existe o contato de Jesus com o doente. Então, manifestação da FEB dando essa orientação e esse texto dizendo que Jesus tocou. Veja, quando você admite a hipótese de alguém usar mal uma coisa, o melhor caminho é proibir, né? Então Jesus, ele sentiu a necessidade de dar o toque. E em público, né? Em público, exatamente. Então isso aí não quer dizer que seja proibido ou que seja, né? É o bom senso, é o bom senso. Às vezes você vai tomar o passe uma pessoa e a pessoa bota a mão na sua cabeça, né? E ali o importante é o seguinte, é você que está sendo o receptor, avaliar inclusive o tipo de fluido que você está recebendo, porque quando ele é agradável você se sente bem, né? Eu já tive um caso em que eu fui tomar um passe na casa espírita, eu quase caí de costas, porque a casa espírita, numa atitude imprudente, porque às vezes muitas casas têm esse cuidado, o cara botou a mão na minha cabeça, o fedor de cigarro era tanto que eu me senti mal. Isso é imprudência. Entendeu? Quer dizer, então é uma coisa que a própria direção da casa tem que estipular e ser mandatório. Você quer fumar? Fica à vontade. Fuma à vontade, se mata. Mas desse trabalho aqui não dá. Desse trabalho você não participa. É. Entendeu? Muito bem. Alain? Bom, então, dando sequência, Alain, gostaria que você comentasse. Aqui Jesus, o Luiz falou sobre a cura, o toque e tal. Agora, ele fala a cura com saliva. Eu faço a leitura. Item 1. Abre aspas. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falando desembaraçadamente. Segundo tópico, abre aspas. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse. Jesus, tomando-o pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Destaquemos nessas duas passagens: usou o toque, a saliva, propriedades medicinais, uma interrogação, a oração e a palavra, retirou o enfermo para longe da multidão, porque poderia prejudicar a realização dos fenômenos pela mentalização inferior. Bom, você sabe que o meu ponto de vista em cima dessas curas é um pouco diferente. Jesus não fazia cura. As pessoas que eram curadas, as pessoas que achavam a cura em Jesus. Então, a fé, ela tem um canal, ela precisa de alguma coisa para canalizar a fé e acontecer a cura. Naquele que era cego, como que o cego percebe? Ele percebe vendo? Não, ele é cego. Então, nada mais justo que Jesus dá um toque para ele. Que jeito? Vou passar uma saliva. Você vai sentir a cura. A fé vem através de algo que eu posso, que ele pode perceber a cura. Senão ele não perceberia a cura. Nos outros, tanto é, pegar o mesmo exemplo que o Luiz deu, no caso da mulher hemorroísa, ele não estava nem olhando para ela. Ela se curou, a tua fé te curou, ele deixava bem claro. Né? Então, assim, às vezes a gente quer dar uma explicação para uma coisa que não. A explicação é a fé. E nós estamos falando de um espírito puro. Né? O espírito puro, Jesus, ele vai se preocupar com a cura do corpo físico? Só se a cura do corpo físico for uma ferramenta para a evolução do espírito. A cura do corpo físico é para o médico. A cura do espírito é para a fé. E você não vai se curar de uma coisa que você não aprendeu a lição dela ainda. A doença não é um problema. A doença é uma ferramenta que vai te ensinar alguma coisa. Então, todas essas curas ditas, feitas por Jesus, na realidade, eram aqueles espíritos que chegavam até Jesus e estavam já com merecimento para aquilo e com a sua fé se curavam. E ele faz isso só para chamar atenção para o trabalho principal dele. Porque chega uma hora que ele para com cura. Ele para e aí ele vai fazer o trabalho moral. Ele vai fazer toda a divulgação do que era essencial, que era da autotransformação para você se modificar. Ele não pratica mais a cura depois de um certo período. Ele pratica no começo, depois ele para. Quando eu li esses dois capítulos, eu gostaria até de dividir com vocês, a gente está diante de dois painéis: o fato e o entendimento. vou aqui jogar, puxar a sardinha para o meu lado. Em 1981, foi descoberta uma bactéria no estômago. Ela já era descoberta antes, mas viu-se que ela poderia provocar doenças. Helicobacter pylori. Então, descobriu-se um fato. Está lá o fato na nossa frente. Está a bactéria no estômago. E aí? O que essa bactéria faz? Estudos, trabalho, apresentação, tratamentos. Aparentemente era o certo, viu que não era certo e assim foi se transformando. Hoje se sabe muito mais sobre a bactéria, entendendo os mecanismos da doença. Muito bem. Estamos diante de um fato. Jesus encostou a mão, colocou a saliva. Nós estamos vendo o fato. Você está vendo o fato? É, vendo sim, a gente está lendo, né? Não é fato, é isso aí. Não podemos interpretar de forma literal esse texto, é sentimental. Não, eu entendi assim, mas a Terezinha descreve como se isso tivesse acontecido. Pode ser que tenha acontecido, pode ser que não. Eu estou tentando primeiro entender assim. Vamos imaginar que o fato tenha acontecido. Pode até não ter acontecido. Pode até isso aqui ter sido erro de tradução, interposição. E às vezes o crente querendo ver aquilo. Exatamente. Então assim, existe o fato descrito. Tá, o fato descrito. Vamos tentar entender. Pode ser que ao longo do tempo, Alan, um ano, 10 anos, 20 anos, a gente entenda assim, olha... Esse fato não deve ter existido. Possivelmente não foi assim. Ou foi uma coisa parecida com isso e não foi isso. Então hoje, por exemplo, em 81, se eu dissesse que eu trataria uma úlcera péptica com um antibiótico, eu seria internado no hospital psiquiátrico. Hoje trata-se uma úlcera péptica com antibiótico. Então se desfez todo um paradigma que tinha. Então, isso daqui ocorreu? Pelo que a Terezinha disse, ocorreu, está na Bíblia, no Evangelho. Será real? De repente não. De repente alguém escreveu. Então hoje nós estamos diante de uma situação que a gente identifica como fato escrito. Pode ser verdade, pode não ser. Vamos tentar entender se tem sentido nas explicações científicas, nos nossos estudos de espiritismo, da vida em si. Pode ser que amanhã a gente já saiu daqui, vem um outro grupo te ajudando e fala, ó, aquele pessoal lá atrás falou que existiu o fato de fato não existe. Aconteceu isso, aquilo, ou de fato o fato existiu. Aconteceu isso. Então é essa leitura que eu queria até ouvir vocês. Naquele momento, né? Porque você sabe que existem mil nuances com relação a isso. E o importante é a gente sempre, à luz, se faz sentido. Né? Existe, por exemplo, aquela parábola que conta de que a figueira não era tempo de figo e Jesus secou a figueira. Deixa de lado. Entendeu? Se não era tempo de figo, né? qual é o idiota que ia esperar que o figo viesse dali? Né? Então, quer dizer, se a coisa não tem sentido, deixa de lado. Não, né? Agora, tudo isso aí, realmente, você não leu nada de que seja impossível de ter acontecido. E outra coisa que o Alan destacou, eu acho que realmente, acho que a intenção do Alan é essa, né? Isso é uma periferia, né? A gente não pode se distanciar da essência. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Por exemplo, como é que surgiu o espiritismo? Os fenômenos. Fenômeno, mesa girando. Exatamente. Então, os fenômenos é que convenciam porque os nossos sentidos se deixam levar por isso. E as curas também. Por que que as casas espíritas hoje evitam tanto esse trabalho de cura? Porque é só ruído. Porque hoje, na realidade, você tem que estudar os livros, se instruir, estudar a doutrina, estudar o evangelho, porque nós estamos intelectualmente preparados para o entendimento. Não precisa mais... Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É, sim, sim, sim. Então vá atrás disso, você não fica mais preso à necessidade da satisfação do corpo físico, que é temporário. E outra coisa, é inclusive um absurdo, porque se você pegar uma casa espírita, está tudo bem, tudo em ordem, tudo estudando. Começa um trabalho de cura, desanda tudo. É porque o pessoal é louco pro milagre. Não, e outra coisa, a Terezinha, ela só expôs, né? Acho que tem razão, né? Ela só expôs, mas ela não entra em detalhes tentando explicar, porque não, às vezes não dá para explicar, né? 10 horas e 55. Pode ir mais um. Vamos pouco. Adiante, então. Aí agora, ela, com saliva e com terra. Eu vou lhe dar a honra de fazer esse comentário. Já que gostou, né? Então que vá adiante, né? Você que gostou de escutar o que eu falei. Vamos lá. Com saliva e com terra. Terezinha escreve. Encontrando-se um cego... Isso aqui são relatórios, né? Encontrando-se um cego de nascença, Jesus... Olha que curioso, né? Abre aspas. Cuspiu na terra... e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Fecha aspas. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Se esta passagem está fiel ao acontecido... Está vendo? Ela está colocando a ressalva, que ela sabe. O Alan leu antes, cara. Eu não li, não. Temos uma análise. Olha aqui, ó. Temos uma análise. Quer dizer, ela vai questionar e vai pensar sobre. Porque usou... Quer dizer, ela está tentando entender, partindo do pressuposto que isso seja uma verdade. Por que usou a terra? Talvez tivesse propriedades medicinais? Ou serviria para remover algo aderido ao globo ocular? Por que usou saliva? Talvez por ser preciso fazer uma pasta para colocar nos olhos do cego. E aí ela vai, são elucubrações dela ali, né? Eu acho que... O que você tem a falar sobre isso? Eu continuo no meu ponto de vista. Porque o que acontece? Nós estamos falando aqui que os nossos sentidos são falhos. Falamos desde o começo. As nossas percepções falham muito. Como que eu desenvolvo fé num cego? É mais complexo. Porque a fé... ela parte de pressupostos de visão. Muitas vezes eu vi que aquilo aconteceu, eu constato que aquilo aconteceu. E quando eu não vejo, né, um cego, ele não vê, por exemplo, as nuances de intenção da pessoa que está falando. Ele percebe na fala algum detalhe, né, e como que Jesus então faria? Eu, se fosse Jesus, eu faria a mesma coisa. Tinha água lá para ele jogar na terra? Não. Então eu dou uma guspida na terra, faço uma pastinha com a terra e passo aquela terra no olho do cidadão. Manda ele ainda lavar. E mando lavar com água, porque, meu, pelo amor, vai ficar com essa terra. Você vai lavar para tirar o que eu pus aí. E a sua fé vai te curar. Acredita no que eu estou fazendo para você. Você vai lá, se lave e a vista vai voltar. Cara, estão falando de Jesus, ele está escutando, Jesus passa uma pasta que ele não viu nem que foi da saliva, vamos deixar claro, que só viu quem estava do lado. Passa uma pasta e manda ele lavar, ele volta a ver, é a fé dele que curou, cara. É só isso. E Jesus fez alguma coisa materialmente factível, né? Isso, para o outro perceber, né? Houve um trabalho, quer dizer, botou um barro ali, ele tinha que tirar, quer dizer, então, poxa, foi feita alguma coisa. E você falou do toque, né? Que a febre fala para não fazer. E eu apoio a febre nessa fala, porque não importa o que Jesus fazia, importa que hoje nós temos contato com o seu irmão, nós temos que ser muito respeitoso. Por que que eu vou encostar numa pessoa? Eu encosto na minha filha para curar, eu encosto aqui no André que está do meu lado, mas é meu amigo, é minha filha. Eu tenho essa liberdade e não tenho outra intenção do carinho, da intenção. Agora, o que está na mente daquele que vai na casa espírita? Eu estava pensando isso, Alan. Ele está lá, às vezes... Por exemplo, a história do João de Deus. Eu não vou condenar o João de Deus, eu não sei o que aconteceu. Eu não estava perante ele naquelas situações daquelas mulheres. E eu não sei. E se a intenção dele só foi a intenção de curar? Eu não sei. Eu só tenho testemunha. História tem várias versões, né? A minha, a sua e a verdadeira, que ninguém conta, né? Então, é muito complicado o toque por conta disso. Não deve tocar mesmo. E continua outra coisa afirmando. Que você levantou, e eu achei muito interessante, Luiz, que é o que passava na cabeça daquele indivíduo, qual era a cultura, qual era a crença dele, o que ele vivia. De repente ele podia falar: come essa maçã e fica curado. O indivíduo comia. Ou bebe essa água, ou reza três Ave Maria, cura. Não, eu citei, inclusive, já aqui uma ocasião, um indivíduo foi atendido no nosso trabalho. E ele, como não se deu maior ênfase, ele achou que, inclusive, não foi bem atendido. Por quê? Porque a pessoa, normalmente, ela quer um fato. Né? Você dá uma canequinha, bota uma Coca-Cola dentro, manda tomar, e diz, me deu um negócio preto, né? Quer dizer, então, às vezes, as pessoas carecem disso. Muito bem. 11 horas, últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei lá em Santa Bárbara do Oeste, maravilha. Lá com o Abel, o Caminho do Progresso, e falarei sobre a regeneração dos povos, mas enfocando da nossa responsabilidade nesse mundo de regeneração. Um grande abraço a todos e sempre um prazer imenso de estarmos aqui e que Deus nos permita estarmos aqui na próxima semana. Alan, como é o primeiro programa do ano, né, eu vou desejar a todos um ótimo ano, agradecer a todos que estavam nos ouvindo em outro país, outro estado, em outra cidade. Vá divulgando o nosso endereço, vá falando para mais amigos, curtir, acompanhar. Essa é a nossa tarefa. Esse é um ano de história para a gente, né? Vamos completar aí 20 anos de trabalho de divulgação, é bastante tempo, né? O tempo vai passando. E que você possa sentir participante desse projeto. Agradecer a presença do Carlos aqui mais uma vez, nosso quase integrante aqui do nosso grupo, do André, que fica aqui nos bastidores e está perto de mim, então eu posso bater em alguém. Né, Andrezão? Um ótimo domingo a todos nós. Então tá bom. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.